vocês. Claro, pequena, nem sei. Belindelo, corto o bagulho. Tu que guismar as vezes com. Vem tiden em nós as asfalt. Posso abrir tu em cega flor.